fácil. Olhar no espelho e não achar ninguém. De manhã acordar sozinho. Olhar em volta procurando alguém. Dentro de você, só o amor. Cabeça, nunca se esqueça. Eu ontem.